A alegria do Senhor é minha força, mesmo na luta eu não vou parar. Em minhas 8:10 ecoa forte, o meu coração começa a cantar. Eu sou alegre, eu sou alegre. A alegria do Senhor vive em mim. Presença, alegria sem fim. Tu me mostras o caminho da vida. Salmo 16 começa a brilhar. Na tua face a fartura eterna. Minha alma aprende a dançar. Não é emoção, é promessa viva. Não.